Paz do Senhor! Olha, nessa mensagem eu gostaria de deixar inicialmente o meu desejo de que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te dê sabedoria e unção para que no próximo dia de votação, afinal para presidente do nosso país, você possa ser usado por Deus. Não quero usar essa mensagem para dar a minha opinião pessoal, porque aí eu teria que falar em quem eu vou votar, em quem eu não vou votar. Aí acabaria dizendo que vou votar nele e não vou votar nela. Eu poderia até aqui ficar explicando por que eu vou votar nele e não vou votar nela. E dessa forma eu acabaria expondo o meu voto, expondo a minha opção, as coisas que eu estou pensando hoje e por que eu vou votar nele e não nela. Mas eu não vou falar nisso. Inclusive porque já acabou um minuto, mas eu te desejo que Deus te abençoe. Pense nisso e até amanhã.